A mulher pode modificar o homem ou afundar cada vez mais que quiser e vice-versa, certo? Muitas perderam a liberdade, a dignidade por amor, por amor, por amor. Principal fator, Marrel confessa, é por te amar tanto assim. Esqueço até de mim, me faz refém. Só você me tem de toda forma, enfim. Fiel como um cão na ilha da sedução. Respeito, mas olha o direito que é facção. Não tô afim de me afundar como muitas eu vi. Venha comigo ou me deixe prosseguir. Não vê esse caminho aí, acaba com a gente. Não vê que a solidão pode romper a corrente. É tanto eu como você, tão carente de amor. Lua de fel sem teu calor. Entra e sai ano, eu vou me acostumando. Sem você, sofri demais, desgastou. Não acabou, não acabou. Tem amor, tem esperança. Tem o crime na lembrança. Que a morte nos separe. São palavras, lindas cartas de amor. Amor me chama de princesa, deusa. Musa, minha flor. Não, não nasci pra ser mulher de ladrão, muito menos de irmão. Respeito quem é morojão. Dinheiro é bom, sim, enfim. Que não malotes, joias no cofre, ilusão. Muitas nem fã, apoia é fã do perigo. Mergulha no sangue, suga a alma do bandido. É cego, não vê que pode envelhecer. Guardado, de chapéu de touro atolado, chumbo trocado. Tá vendo aí? Não deu valor na mulher. Na rua era uma aqui, outra ali. Sabe como é? Não tem dó. Vai nesse pique aí, antes só. Imagina, tem que ver que se igualar é pior. E a cada fim de semana uma mulher vai em cana. B.O. bloca celular, droga dentro da... Ninguém merece. Toda quarta, mesma fita. Tumulto, distrito, polícia, revista. Tô legal, tem que mudar o final. Não, não é um filme de terror, é minha vida real. Real, real. E assim, do lado de fora da muralha, de uma penitenciária qualquer, é o fim daquela pobre princesa. Um castelo de areia, de areia, de areia. Um sonho forte porque no caminho que eu faço eu trago a essência do amor. Vivência e dor pode até ser, mas ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer que é mal de querer. Tem outro sabor. Logo mais tá no mundão, pra gente se acertar, recomeçar.